A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. É a década de 80, né? Que a gente queria o mundo. A gente era alucinado com aquelas séries tipo Galáctia, Bucky Rogers e tantos outros introdutores de ficção científica nas nossas cabeças de fácil manipulação, né? Parecia que a gente tinha sido tipado com sondas anais, né, cara? Por seres de outros planetas. E tudo fazia a gente querer tecnologia cada vez mais, todo dia e tal, né? Mas peraí, se o chip era na cabeça, pra que sonda anal? Pra que pegar o caminho mais distante? Mas existe um... Aí eu já sei pra quê. Porque o alienígena, pra ter certeza que o chipado não conte pra ninguém, ele introduz via anal. Aí o sujeito fica com vergonha. Fica constrangido, né? Fica constrangido de falar pras pessoas. O segredo do alienígena fica ali protegido. Quando diz respeito ao terceiro olho, as pessoas ficam encabuladas. Falando dos anos 80, né? Existe um abismo gigante aí entre os nossos conceitos de diversão naquela década e o que a gente tem conceito de diversão atualmente. Porque se for pensar hoje, os nossos filhos eles fazem birra, né? Se recusando a usar um videogame sem tecnologia de leitura de mente, né? No passado a gente se divertia com aquelas coisas maravilhosas e estúpidas, fraturando as nossas bacias ali, caindo de pogobol, ou vazando o olho por conta de uma queda de calói. Cara, quanta fratura exposta o pogobol já não proporcionou. Muitas. Né? Eu tenho cicatrizes nos meus tornozelos, que davam umas bolhas também, né? É mesmo? Se você fosse ousar pular de pogobol sem meia, ou sem sapato com meia, dava umas bolhas absurdas. Olha, assim, essa lesão eu não tive. Mas aí chegou o ano de 1983 e mal sabíamos que algo iria mudar nossas vidas, como uma cápsula beta mudou a vida do Hayata. Lembra do Hayata? Do Ultraman. Em 1983, aportava no Brasil a maior paixão de todas as infâncias de todos os tempos, o videogame Atari. O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu. Atari Video Game. O inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari. Tem hábito que a sociedade não perde nunca, né? E geralmente são os hábitos ruins que a gente nunca esquece. Para quem pensava que ir na Galeria Pagé, né, no centro de São Paulo, para levar vantagem comprando ali um eletrônico ou outros com isenção fiscal de 100%, né? Isso que não tinha grana para ir até a Ponte da Amizade. Para quem acha que isso é costume de hoje, não. Está fortemente enganado. Já em 1983, se ia muito naquele lugar, né? Que na altura o idioma que se falava por lá ainda era o português, né? Não o chinês e o coreano, como é falado hoje. E era possível se comprar coisas de maneira ilícita, né? Meu irmão, por exemplo, que quis dar uma de malandro, foi até lá para comprar um Atari. Ah, seu irmão comprou um Atari na Pagé. Comprou, levou pra casa e quando abriu a caixa, tinha duas telhas de barro. assim, os caras estavam bem doutrinados, assim como faziam já os paraguaios. Sim, com certeza. Porto Stroessner. Cara, a gente ficou mais uns dois anos jogando pega-varetas e pensando no Atari. Mas os primeiros Ataris, os 2600, começaram a ser montados aqui no Brasil pela Polyvox, que logo foi comprada pela Gradiente, né? Daí em pouco tempo o sucesso foi tão estrondoso e milhares de cartuchos de jogos, que na época não dava pra piratear como a galera pirateia jogos hoje, né? Não tinha como copiar, né, os cartuchos. E muito cartucho foi despejado nos lares brasileiros. E essas mina gostam, e essas mina quer. Que come no passinho do Pac-Man. Que come no passinho do Pac-Man. Pac-Man, Pitfall, River Raid, Enduro, Keystone Keepers, Sea Quest. E o que eu mais gostava de jogar naquela época da República da Baixa Resolução era o Hero. Lembra do Hero, saca? confessar que eu lembro muito pouco de jogos de Atari. É mesmo? Você ficou trancado numa cápsula nesse tempo? Numa cápsula de falta de grana, né? Você que não lembra, o Hero era aquele cara com uma hélice nas costas que saía colocando dinamite por aí, dando tiro em mãozinha, borboleta. Putz, lembro. E os vilões do Atari eram bem estranhos, né? Mãozinhas, borboletas, carrinho de supermercado, bola. Por que você tinha que sair matando tudo aquilo? Isso eu não entendo. Geralmente você era um pixel só, né? O jogador, o cenário, se resumia ali em um pixel ou dois. Aí eu fico imaginando a reunião de brainstorm dos desenvolvedores dos jogos, né? Com um quilo de cocaína esticado ali em cima da mesa. Os caras snifando e tendo ideias para jogos. Na verdade, eu não tive um Atari. Bom, vou contar a história para vocês, que eu acho que vale a pena. Como aconteceria hoje, né? O Atari teve lá os seus genéricos também, como o Super Game, da CCE, teve também o Dactar. E falando em Dactar, aí entra a minha cabulosa história com o Atari. Meu pai juntou lá uns 5 décimos terceiros, né? E falou pra minha mãe... O videogame tava caindo em desuso. Era o Xbox que reinava. Não, pior que foi na bomba do negócio. Porque meu pai falou assim, ó, vai lá e compra um videogame pra esse moleque. Aí saímos felizes e saltitantes, eu e minha mãe, catamos o busão. E manja, eu dei sinal pro ônibus assim, e a minha mãe reclamou porque dei sinal pro ônibus, que não era o nosso ônibus. Isso era um problema também. Já te deu um tapa. Seguimos até um centro comercial qualquer e entrava numa loja, tem Atari? Não, não tem. Tá em falta, tá bombando, todo mundo já comprou, mais uma loja, e tem Atari, não tem, e sei lá, na 18ª loja, um cara falou, tem um Dactar aqui, se tiver afim e tal, mas é o único que vocês vão encontrar. Dactar? Porque simplesmente não tem Atari, tá em falta, a Zona Franca de Manaus não dá conta de produzir, tá faltando índio por lá, enfim. E a minha mãe chegou num momento e falou assim, e aí, você vai querer esse Dactar ou você vai esperar? Eu falei, não, só quero se for Atari. Eu não terminei a frase, já tomei uma muqueca na boca e falou assim, você não vai ter nenhum videogame. Desde e foi então, embora? Foi embora. E desde então, você não ganhou nenhum Atari? Nunca tive um videogame na minha vida, cara. Aí jogava na casa dos vizinhos, né? Ah, muito bom. Qual era o jogo que mais quebrava joysticks? Eu não lembro. Era o Decathlon. Consistia em vários esportes olímpicos. Ali. E aí eu já me lembro um pouco. O Decathlon foi lançado justamente na época da Olimpíadas de Los Angeles, 84. Mesmo? Os caras foram no embalo da Olimpíada e acharam, isso vai vender bastante porque é Olimpíada e tal. Então... Eu acho que deve ser mesmo, porque a época foi mais ou menos por aí. Entre os esportes tinha arremesso de disco, corrida com obstáculo, arremesso de martelo, dardo, salto com vara. Só que o único movimento, né, que se fazia para jogar era ficar, tal como um adolescente numa crise de sexo by yourself, movimentando o joystick da direita para a esquerda, assim, de uma forma frenética, até você criar uma chaga no meio da palma da mão. Verdade. Pior do que a de Jesus Cristo. Era muito comum você encontrar um moleque na escola com uma pereba na palma da mão. Às vezes você não sabia exatamente do que era, né? Ou podia ser Decathlon ou outra coisa. Podia ser os 5 contra 1. Exato. Engraçado porque eu obviamente ia pra casa dos vizinhos, de algum parente que tinha lá um videogame e ia jogar. E tinha um que eu lembro que era muito escroto também nessa onda toda de fazer videogame de acordo com algo que esteja bombando, que era o ET. Você lembra desse jogo, o ET? Não. Foi simplesmente considerado o pior videogame de todos os tempos. Foi o maior encalhe de videogames da história do Atari, porque era muito complicado. Os caras queriam fazer algo bem bobo assim, mas aí numa troca de ideias com o Spielberg falou, não, vocês têm que pelo menos dar uma dificultada, porque a história do ET ele quer voltar pra casa dele. Simplesmente eles criaram um jogo que aqueles pixels que deveriam ser o ET tinha que ficar procurando peças pra montar a sua aeronave pra voltar pra casa. Só que era um fiasco, era muito complicado de se conseguir achar as peças e tal. Era um tédio. O jogo só. Era terrível, era um tédio absurdo. E o que aconteceu foi um encalhe, né? Porque um comprava e falava, isso é uma porcaria e tal. E o mais impressionante, esses jogos, todos esses cartuchos foram enterrados no México. Sabe-se lá por quê. Cara, mas você sabe que o Atari nadou de braçada no mercado brasileiro aí durante todos os anos 80, né? Já na entrada dos 90, o console Master System da Sega engoliu o Atari como um tubarão engoliria a Mermaid, a Little Mermaid. Sabe que hoje a marca desenvolve jogos para algumas plataformas, né? Mas as festas regadas a caviar russo que a empresa dava lá no Vale do Silício nos anos 70 e 80, pode ter certeza que não rola mais, que Mark Zuckerberg é quem que manda agora por lá. E lembrando aos ouvintes do Agente 86, deem sugestões lá no nosso site www.agenteem86.com.br. Faça como o Luiz Carlos Góes, lá de Salvador, ele que deu a ideia do podcast do Atari. Valeu, Luiz. Siga-nos no Twitter, Facebook, lá na nossa fanpage Agenteem86. Lembrando também que nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. O Alexandre, o console que chegou a fazer um pouco de sombra no Atari, né? Não que assustasse, foi o Odyssey da Philips. Ah, né? Verdade. No Brasil foi a Philips quem fez. Esse equipamento merece até um Agente 86, né? Só pra ele, pois era bem diferentão, tinha ali um tecladinho, era bem legal. Mas o primeiro modelo, né, do Odyssey, lá em 73, era fabricado pela americana Megavox. E olha só, cada jogo vinha com plástico para você colar na tela da TV. Ou seja, não havia gráfico no jogo. Só dois quadradinhos que se movimentavam ali na tela da televisão. Agora eu entendo por que tanto jovem se alistou na guerra do Vietnã. Tendo isso como opção de diversão na América, era melhor ali fazer um Counter-Strike vida real nos campos.